Papapá, Mike, Golf Mike, prossiga. 37, Olimpo 37, ok. Tem condições de taxiar via pista até a Cabeceirona 0, Olimpo 37? Ok, então táxi via pista, reportagem de ponto cabeceira. Ou agilizando a medida possível, Olimpo 37. Esquadra 87, decolado agora o 5 no controle 120.8, se confirma as condições antes de decolagem. Afirmativo, chuva somente na decolagem. Sente, grato, controle, bom voo. Ah, controle, boa. Bom dia, 3487 da TAM. É 3487, contato a DASO para o 340, saída da EL, Leda Bridge. Da EL, Leda Bridge para o 340, 3487. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Protocolo, Marcelo, obrigado. Sim, Teco Juliette, controle 120.8, ingressar no litoral, bom voo. Obrigado, até a 312, chame centro Recife, 125.45, alternativa 12685. Ok, 12545, 2085, 6312, obrigado. Bom dia. Ciente, Hotel Fox Opa. Salvador, Papa Romeu, Maia, Queco, Juliette. Papa Romeu, Maia, Queco, Juliette, no corredor, Axé. Seu pé, Marcelo, Mike, é tudo. Fox, ao ingressar na terminal Ilhéu, chame na frequência 1201. Seu Fox, Sapá, frequência livre. Para o controle? Virou só a prova, fiz uma prova agora na porta. Bem, direto startando, Matheus 065, aguarde suas feiras para o centro. Serviço de vigilância leve, chame centro Recife, 128, decimal 8, alternativa 160. 168, alternativa 260, grata. Bravo, frequência livre. O controle leve 6719. 6719, prossiga. Pode coordenar para o hibride, para o doragem? 6719, solicite ao centro. A frequência 1251, alternativa 3325. 251, 3325. Obrigado. Nada. Web 6729, Recife 1251. Grupo Papá Romeu Lima, prossiga. Fizeram no 37, mantendo 500 pés, informe o tipo de equipamento. Gente, Papá Romeu Lima mantém o corredor forte, mantendo 500 pés. Desgraça, Olímpio 37. Alô, Papa Romeu Lima, reporte para o cruzamento do campo. Ah, 3487 chame centro Recife, 125.1, alternativa 3325. 25133253487, 3487. Antiangio 050, chame 6250. Chame 6250, desça para 2000 pés, ajustando 019, autorizado final LSXI, reporte estabilizado, localizador. Cliente autorizado continuar a descida a 2000 pés, 1019, vai reportar estabilizado no localizador, chame 6250. Que Golf Mike, confirme posição. Capchete aguardando subida para 1 a 0. Informação aqui, Felipe Manfaral, está procurando no couro do couro. Goma 073, bom dia, informação Lima confere, Porto Seguro, nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após direto Porto Seguro. O controle em 120.8 e aciona 5130 no transponder. Autoridade, Porto 340 para Porto Seguro, da coluna 1-0 com curva direita após. Perfil da El, após a curva direita, após autorizado o... Zona 208 é o nosso controle, 5137 é o transponder, nós estamos no CDS número 1, ou no 07. Sim, de cotejamento correto, no 01, no chama pronto para o inspecionamento, gol no 073. Chamaremos. Mike, Golf Mike, confirme procedência. Bom dia, Oxane, 6319, informação Lima, 28, autorização conforme. Xané 6311, bom dia, informação Lima confere, Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5123 no transponder. Autorizado Guarulhos 360 da El, Leda, decola 10 direita, após Leda, Bridge, uniforme Zulu 1-6. 208 após 5123. Correto, portão 8, chama pronto, pushback, acionamento, achando em 63 no 1. Aurora. Bom dia, gol 983, escolha a nação, Guarulhos, por gentileza. Gol 983, pré-aprovado nível 360, copia? 983, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5146 no transponder. 360, aprovado, São Paulo, Guarulhos, decola da 1-0, primeira direita, da El, Leda, Bridge, intercepta Pêsulo 1-6. Prossegue no perfil 28208 é o controle, 5146 é o gol 1983. Correto, confirmando portão 05? 05. Ciência no 05, chama pronto para o pushback acionamento, gol no 983. 983. Eco Juliette, aguarde. Estabilizado, Xané 6250. Xané 6250. Chame torre 18 decimal 6. 18,6 com a torre, Xané 6250. Salvador, o Xané 6250 está estabilizado no ILS, pista 10. Xané 6250, chuva leve na segunda metade da pista, reporte trem checado. Sim, a gente vai reportar, o Xané 6250. Papá Romeu Lima, confirme a procedência. Sierra Novembro é Juliette Yankee. Sierra Juliette Novembro Yankee, senhora. Sierra Novembro Juliette Yankee. Sierra Juliette Novembro Yankee, Iber está. Sierra Juliette Novembro Yankee. Papá Romeu Lima, chama em Torre Salvador na frequência 118.612 para cruzamento do campo. Gentileza. Vai chamar no 786, é grato, senhor, até já. Papá Romeu Lima. Zero checa trem de pouso, vento 170 graus, 05 nós. Autorizado pouso, Cristo 0. Autorizado pouso, Cristo 0, Xané 6250. Torre Salvador, muito bom dia. O triplo Papá Romeu Lima na vertical de Jauá para cruzamento do campo. Papá Romeu Lima reporta através de nós, cogindo, reporta através norte do campo. Vai reportar no seu através norte, o Papá Romeu Lima. Você é autorizado em graça na do vento da 10. Papá Romeu, Mar, direto. Controle de Salvador, bom dia. Tamek 094, informação Lima. Qual foi o ideal? Mike Ecozulete. Mike Ecozulete. A ideal seria 223. 223. Sim, autorizado. 223, está presente. Então, 8094, acionando identificação, desse mantém 050, chegada a Mari. Acionado, descendo para o nível de voo 050, chegada a Mari, então 8094. Autorizado 212. Com o Papá Romeu Lima. Vai livrando. Sola 05, corte de frequência. 6250. 1219, correto? 1219, afirmo. Obrigado. Solo, Chanel 6250, liberou sua escuta. Chanel 6250, táxi via Alfa, Juliette 02 ao portão. Juliette até o portão 02, o Chanel 6250, obrigado. Já tá 7 milhas fora. Trans 2, Salvador, na frequência 118, décima meia dúzia. Trans 3, eu transpondo, você confirma a posição agora. Pra 6 milhas, você deu fora no setor norte. 7, M2, 118, meia. Ai, que... Torres, Salvador, é o papapapá, Mike, Wolf, Mike. Bom dia. Bom dia, mantendo referências visuais. Condições visuais, tá livre de final no site, após a final. Ok, Torre, o Mike Wolf, Mike vai fazer um sobrevoante em Lauro de Freitas e já pode se criar pra pouso na 17, ok? Ok, ciente. Meu Lima já livrou a 28 para cruzar a 35. Tá. Cruzar a 35, fecho de aproximação 35, reporta sobre o farol da mão. Está autorizado, vai reportar Itapuã, o Romeu Lima, graças, senhor. Passando 90. Para o Taco Procinar 63 no ônibus, estamos com 153, 4 horas, Altana Galeão. Procinar 63 no 1, no táxi via Pátio, Indy, Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal meia dúzia. O ajuste no 09, um bom voo. Você se consegue, pode esperar 18, meia dúzia, 19, 63, 11. 10, 73, na escuta? Informação de dois tráfegos, tem um Airbus da Avianca partindo agora no 02 e um outro da Avianca iniciando o táxi a partir do 08. Após o segundo tráfego, coordenando com a equipe de solo, está livre, o puxa acionamento reporta o táxi. Lima, controle 120 décima 8. Vai chamar o controle 128, graças ao Rio, Romeu Lima. Controle de Salvador, o papai Romeu Lima segue agora na sua escuta. Confirme. Papai Romeu Lima segue na sua escuta, senhor. E a sua repouso no Costa Azul. Sim, de forma final para pouso. Vai chamar o Lima. Controle libera a restrição de 5 mil pés em TAP para o 3094. Salvador, muito boa tarde. Bom dia, 6391, está próximo, quanto espera, está pronto. Xenema 311, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0130 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar na pista 10, 6391. Torre Salvador, é o Mike of Mike. Mike of Mike, reporta a curta final, deixa eu não sei. A possibilidade de aproximar pela 35, ali, por causa da chuva? Vai aguardar então pro cruzamento do campo, tem uma aeronave já autorizada a decolar da pista no zero. Ok, só aguarda. Controle, Papa Romeu Lima, visual com pouso. Papa Romeu Lima, frequência livre, regresso. Ligrato, até regresso, Hotel Lima. Autorizado cruzamento da pista do 28 do campo e prosseguir circuito pela direita da 35. Ai, que graça! Foram 073. Nós estamos com 94 pessoas a bordo, 2 horas e 30, alternando com o fim. Uno 073, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da Uno 0, no ponto de espera torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 9, um bom voo. Via Indy Alpha, ponto de espera 53, obrigado. Ok, torre, o Mike livrou o cruzamento da 3. O visual Mike, vento 110 graus, 02 nós, autorizado pouso, pista 35. Mike. Juliette. Até o nível 105, com regra de voo visual, firma agora o controle ligeiro na frequência 120, decimal 1. Ok, tá livre, mais zero, está. Estou considerando salas 15, pode encerrar. Ano 073, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0. 140 graus, 05 nós. Alinha, decola, voa no 073. autorizado ele é, então 8094. Certo, qual é o sinal? Chame torre na frequência 118.62. 118.62, então 8094. Oi, Salvador, são 8094, ILS, pistão 0. 8094, forma Lake Star Lake. Guardando. Chanel 63, corrigindo gol, 1397, Congonhas 360, copia. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5161 no transponder. Correto, no 03, chama pronto para o inspecionamento, gol no 397. Demora. Dá uma olhada, doutor, eu estou 8094. Estimando, pista molhada, segunda metade da pista, 394. Muito obrigado. Leda, está autorizado. Leda, 773. Trip 5414. Salvador, bom dia. Trip 5414. Trip 5414, aciona a identificação. Foi a posição Mari para interceptar a chegada a Mari, informa no ponto da descida. Gente, voando Mari, mantendo o ponto da descida. Azul 4207, a sinalização, chegada a bordo, desça 4 mil pés, ajuste altímetro 90, 1...